No céu vejo o brilho da tua majestade. Teu amor é infinito em toda a eternidade. Como o rei Davi louvava com seu coração, eu elevo minha voz em sincera adoração. Pra bondade, Senhor, é o farol que guia. A cada amanhecer, tua graça me acaricia. Com fé e esperança, meu espírito se eleva. Teu amor é o abrigo onde encontro a paz que me eleva. Eu louvo a tua justiça, ó Deus, meu Senhor. Com alegria e consolo te exalto com fervor. Tua bondade é melodia, o amor que faz viver. No teu coração encontrei a paz que me faz renascer. Na jornada da vida, teu abraço é a certeza de que tua mão guia com perfeita realeza. No coração do crente a esperança faz brilhar a luz da tua justiça que nunca vai faltar. Pra bondade, Senhor, é o farol que guia. A cada amanhecer tua graça me acaricia. Com fé e esperança meu espírito se eleva. Teu amor é o abrigo onde encontro a paz que me eleva. Eu louvo a tua justiça, ó Deus, meu Senhor. Com alegria e consolo te exalto com fervor. Tua bondade é a melodia, o amor que faz viver. No teu coração encontrei a paz que me faz renascer. Quando a vida é incerta e o caminho é escuro, a tua luz é o guia, é o amor mais puro. Na majestade de Deus encontro a verdade, a justiça divina, a eterna bondade. Eu louvo a tua justiça, ó Deus, meu Senhor. Com alegria e consolo te exalto com fervor. A bondade é a melodia, o amor que faz viver. No teu coração encontrei a paz que me faz renascer. Com fé inabalável meu coração canta em louvor. Tua justiça e amor, Senhor, são meu eterno fervor. Na grandeza do céu, em teu amor eu confio. E na tua justiça divina, encontro o meu caminho.